sombra em meio ao calor. Os desterrados em ti vão descansar. Moab clama, mas tu és seu lar. Ó Senhor, em tua benignidade, firmas o trono em verdade. Em meio à dor eu encontrarei refúgio em ti, onde eu viverei. O homem violento já não está. A destruição se foi, não há mais. Planteio por aqueles que não têm, mas em ti meu coração se mantém. Ó Senhor, em tua benignidade, firmas o trono em verdade. Em meio à dor eu encontrarei refúgio em ti, onde eu viverei. Quando Moab clamar em oração, nada alcançará sem a tua mão. Mas eu confio em teu amor e cantarei. Ó meu Senhor, ó Senhor, em tua benignidade, firmas o trono em verdade. Em meio à dor eu encontrarei refúgio em ti, onde eu viverei. Worship, acústica, guitarra, piano.